se fosse boneco de papel. Já faz muito tempo, ainda me lembro daqueles tempos que não voltam nunca mais. Quando eu juntava pedacinhos de papel e ficava fazendo marionetes pra brincar, marionetes pra brincar, marionetes pra brincar. Itamaraty, manhã na Itamaraty, Itamaraty. Eu não sei de onde vim, onde vou, eu já nem sei até quem sou. Não existe neste mundo alguém que possa ainda me alegrar. Vou chorando pela rua, pois você Angel Baby, não faça isso comigo. Eu sempre fui seu amigo, mas vivo tão sozinho. Oh, oh, Angel Baby, não quero mais viver triste assim, pois sem você tudo é ruim. Não quero seu carinho. Pode você encontrar outro alguém, mas eu não quero mais ninguém. Eu não esqueço os momentos que a seu lado tão feliz passei. Sei que nunca tem motivo e você me deixou. Manhã na Itamaraty. Manhã na Itamaraty. Da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem os do poço de Rio Branco. Que será da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Seu carinho se juntasse ao meu, eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o ciúme. carinho se juntasse ao meu. Eu errei, mas se me ouvires me darás razão. Foi o Senhor que se debruçou sobre o meu coração. Meu coração. Daqui a pouco, a melhor programação do seu rádio está de volta. Sócio da Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, com sede própria no loteamento Jardim dos Pássaros, na Rua 2. Do lado do negócio. Sebastião, telefone 169. Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, a base da educação e cultura. Programa Voz da Umbanda, todo domingo das 6 às 8 da noite. Tudo sobre a cultura da Umbanda, músicas, informações, esclarecimentos, entrevistas e muito mais. Aqui na Itamaraty Livre FM, Voz da Umbanda. Pinsã variedades, artigos religiosos de Umbanda, velas, defumadores, incensos, banhos e muito mais. Artigos de papelaria, presentes e escritório em geral. Xerox, plastificação e encadernação. Iansã Variedades, Rua Desembargador Antônio Santana, 32.000. Renascença 1, telefone 86-3234-3843. A Federação Umbandista do Brasil, FEUBRA, tem uma mensagem muito importante para você. Comunidade afro-umbandista, que a luz de Oxalá te ilumine e que a força dos orixás te proteja. Então, meus irmãos, é isso que é importante cada um de nós aprendermos ou repassarmos aos nossos filhos. Que se as entidades passam esses conhecimentos para nós, por que que nós não passa para os nossos filhos? Infelizmente, eu conheço dirigente espiritual, o pai de santo, a mãe de santo, né? Que não passa os conhecimentos que ele recebe das entidades para os seus filhos por egoísmo. Eu a chamo de egoístas, hipócritas, medíocres, ignorantes. Porque pense bem, meus irmãos, pense bem o meu raciocínio. Se eu recebo um esclarecimento, um aprendizado do meu mentor, das entidades, por que que eu não vou passar para os meus filhos do terreiro? Será que só eu tenho esse privilégio? Não. Eu fui escolhido para ser um intérprete. Porque um dirigente espiritual nada mais é do que um intérprete. Vamos buscar a palavra na maior simplicidade. O intérprete. O recebedor. O dirigente espiritual é o receptor e, ao mesmo tempo, um transmissor. E infeliz daquele que não fizer isso. Daquele que última troca. Um receptor. Que só recebe, egoísta e guarda para si. Claro, mas sabe como eu sei, você também sabe, que existem segredos que são passados pelos nossos orixás, que são segredos que diz respeito somente a nós e ao nosso orixá. Como eu sempre digo, o famoso pulo do gato. Esse sim, esse não pode ser ensinado a ninguém. Mas o resto, meus irmãos, o conhecimento tem sim que ser passado aos nossos filhos. Nós somos obrigados a fazer isso, porque nós viemos para ser simplesmente o quê? Um receptor e um transmissor. Receptor recebendo os conhecimentos e transferindo esses conhecimentos aos nossos filhos, ou enfim, ou à comunidade humana. Por isso é muito importante nós pensarmos muito sério nisso aí. E nós não podemos, meus irmãos, impor aos outros os nossos segmentos, porque cada um está no seu grau hierárquico de aprendizado. E só o tempo. Só o tempo pode mostrar a real para nós. Meus irmãos, de coração, eu as desejo que Oxalá os ilumine, né, a vida de cada um de vocês, e que os orixás assim os protejam, né, e que tenham paz, saúde, né, paz em seus lares, saúde com vossa família, enfim, e que o espírito de cada um de vocês tenha muita luz, que Oxalá os ilumine. E que os orixás... Você dá bons exemplos para seus filhos quando respeita as faixas de pedestres e os sinais de trânsito. Ensine a criança que ela deve olhar sempre para os dois lados da rua antes de atravessar e que ela deve usar sempre a faixa de pedestres. E quando não houver faixa de pedestres, explique que ela deve procurar locais seguros para atravessar, como esquinas, passarelas ou próximo a lombadas eletrônicas. Mas lembre-se, crianças menores de 10 anos só devem atravessar a rua acompanhadas de um adulto. Antes dessa idade, elas ainda não conseguem avaliar os riscos do trânsito. Ajude a evitar acidentes com crianças. A principal vacina é a prevenção. Visite www.criançasegura.org.br. A Rádio Itamaraty Livre FM apoia esta iniciativa. Na Rádio Itamaraty Livre FM, 7:06. Você está ouvindo a Rádio Itamaraty Livre FM. Frequência modulada em 102,1. Teresina, Piauí. Manhã, na Itamaraty. Itamaraty. Itamaraty. Suporto o inferno do nosso amor fracassar. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Batemos nosso passado. Se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, mudarei no sobrinho. Creia, toda quimera se assuma como a brancura da espuma. Risque meu nome no seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos e um bar. Creia, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma que se desmancha na areia, que se desmancha na Itamaraty. Manhã, na Itamaraty. Itamaraty. planejamos para solucionar uma questão pendente. Já cansados e famintos, fomos para um bistrô. Mas o problema no jantar continuou. Estou um bagaço, amor. Preciso de colo. Preciso de colo, amor. Estou em bagaços. De uma ducha morna, quero cair nos seus braços pra ficar aliviada desse meu cansaço. E após boa madona, vou me enternecer pra ficar até domingo grudadinha em você, amor. Amanhã é sábado. Manhã na Itamaraty. Estação da luz, depois da meia-noite. Uma tragédia em cada rosto refletida. Passam vidas pelas ruas, passam lágrimas. No silêncio da cidade adormecida. Estação da luz, depois da meia-noite. Em cada esquina uma sombra indefinida. A chuva na calçada, o vento frio. E os meus olhos encontram os teus, desconhecida. Quem és, de onde vens, mulher estranha? Onde foi que eu te vi, onde me viste? Quem te ensinou meu nome? Quem te disse que houve alegria no meu rosto agora triste? Mas de repente eu me lembro que em meus braços deu-me o seu beijo de primeiro amor. Depois a vida caminhou, fracasso, culpem o velho tempo, o professor. Estação da luz, depois da meia-noite. Uma tragédia em cada rosto refletida. Dois estranhos que se afastam, a chuva cai no silêncio da cidade adormecida. Thank you.

bandeira é essa que vamos levar? São João para festejar, que bandeira é essa que vamos levar? Mais São João para festejar, que bandeira é essa que vamos levar? São João para festejar, que bandeira é essa que vamos levar? São João para festejar. As donzelas caíram na água, São João caiu com elas. São João foi com Marquinhos, prudentíssimo, foi donzelas. As donzelas caíram na água, São João caiu com elas. Que bandeira é essa que vamos levar? São João para festejar. Que bandeira é essa que vamos levar? São João para festejar. Passei por São Pedro, tirei o chapéu. Viva São Pedro, chaveiro do céu. Passei por São Pedro, tirei o chapéu. Viva São Pedro, chaveiro do céu. Manhã na Itamaraty. Manhã, manhã na Itamaraty. Me faz ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol. Sentimento aberto,